Não, e sabe o que me surpreendeu? É muito sério. Assim, olha pra ti sério. Aham. Uhum. É, mas assim, e na bordinha? Tá ligado? E na bordinha? Tem alguma bolinha? Eu falo, ah, doutor, sei lá, eu não passei o dedo. Eu acho que tá tudo certo. Ele, não, então, vamos fazer um pequeno exame. Aí eu olhei pro dedo dele, né? Graças a Deus, vai ser pequeno exame.